tempo de paz, de verdade. Esperança, lutando no olhar de uma criança. Era da Ótica Focal, feliz Natal. Ótica Focal, feliz Natal. Atenção, ouvintes! Há mais de 3 décadas cuidando da sua visão. Desde 1986, todos os lançamentos e novidades chegaram nas Óticas Focal. Venha viver bons momentos com a gente. Aqui nas Óticas Focal, você encontra o que há de melhor para os seus olhos. E tem mais, aceitamos todos os tipos de cartão de créditos e Pix, facilitando ainda mais suas compras. Atendimento nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 89 99977 9733. Estamos localizados na Avenida Duque de Caxias 456, na mesma Avenida dos Correios. As Óticas Focal deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Óticas Focal. Na hora de comprar e economizar, eu vou te dar uma dica legal. Vem para o supermercado JB Leal. Gêneros alimentícios, venha comprovar. Produtos de qualidade para você comprar. Supermercado JB Leal tem muita variedade. É a melhor opção da cidade. Venha conferir, o preço que você merece está aqui. Com qualidade sensacional, vem pro JB Leal. JB Leal, seu supermercado em uma. Qualidade e economia estão aqui. Rua Cícero Portela, 345 Centro. Venha conferir JB Leal, onde suas compras se transformam em vantagens. Ligue agora, 899-9922-5363. Hashtag, mais pros seus clientes. JB Leal. É Natal, é tempo de paz, de ver o mundo mais colorido. Ter mais confiança, eu quero ver a esperança brotando no olhar de uma criança. É Natal, Óticas Focal, Feliz Natal. Óticas Focal, Feliz Natal! Atenção, ouvintes! Há mais de 3 décadas cuidando da sua visão. Desde 1986, todos os lançamentos e novidades chegaram nas Óticas Focal. Venha viver bons momentos com a gente. Aqui nas Óticas Focal, você encontra o que há de melhor para os seus olhos. E tem mais! Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito e Pix, facilitando ainda mais suas compras. Atendimento nesta segunda-feira, dia 17 de novembro. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 89 99977 9733. Estamos localizados na Avenida Duque de Caxias 456, na mesma Avenida dos Correios. As Óticas Focal deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Óticas Focal. A campanha Show de Prêmios Construfé já está na reta final. Continue comprando ou pagando suas prestações em nossas lojas. Ganhe cupons e concorra. São 24 super prêmios para você ganhar. 15 mil reais em dinheiro. 3 salários mínimos. 3 geladeiras Electrolux. 3 TVs de LED 32 polegadas. 3 celulares. 3 tablets. 3 caixas d'água forte e leve e 10 sacos de cimento. E atenção, você cliente das lojas Construfé, filial de Inhuma do Piauí, o sorteio acontecerá na tarde do dia 19 de dezembro, em frente à nossa loja, no centro, com transmissão pelas pelas nossas redes sociais. Música ao vivo e muita animação. Campanha Show de Prêmios Construfé. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Construfé, o sonho de construir. Temos fruta e variedade. Verdura e fruta todos os dias. Legumes toda semana. Tudo fresquinha. Temos doces e atenção, ouvintes, há mais de 3 décadas cuidando da sua visão. Intervindo no centro de 80 anos, todos os nossos produtores de qualidade chegaram.